Vamos ouvir a palavra de Deus. Feche teu coração, perdoe, feche teus olhos e abra seu coração. Feche teus olhos e abra o seu coração. Você vai ouvir o Senhor que passeia entre nós. Aleluia. Celebre a Ele. Encante o Senhor com uma adoração especial. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Santo, santo, santo é o Deus Criador de todas as coisas. Santo, santo, santo é aquele que ressurgiu ao terceiro dia. Aleluia. Santo, santo, santo é aquele que virá para buscar a sua igreja. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Fala-nos, ó Pai. Fala-nos através de Jesus, através do seu Espírito, e perdoa os nossos pecados. Oramos em o nome de Jesus. Amém, querido. Assente, por favor. Obrigado, William. Que Deus te abençoe rique abundantemente. Querido, nessa prédica do Dia dos Pais, eu gostaria de ter a sua atenção e levá-lo ao encontro de um homem que tem uma história, eu diria, extraordinária, cheia de significado. Em algum momento da sua existência, esse homem foi chamado de alguém, ou do homem segundo o coração de Deus. Na altura do campeonato, você já sabe com quem você vai se encontrar. Nessa manhã, eu gostaria de falar sobre a vida abençoada de Davi. E ao ir ao encontro da vida e da história de Davi, a nossa intenção é revelar os passos e as atitudes que levaram Davi a alcançar tantas vitórias. Ele alcançou um patamar inigualável. Então, eu lhe convido a se abrir para aprender da vida e da história de Davi. Davi era alguém que tinha a boa mão de Deus a seu lado. E esse é um acento que você precisa guardar no seu coração. Ele era alguém tão especial. E o texto bíblico diz que aonde ele ia, lá estava o Senhor. Eu gostaria imensamente que a minha história fosse parecida com a história de Davi, que aonde eu estivesse, Deus também lá estivesse. Que ele encontrasse prazer em estar comigo. Um destaque inicial sobre Davi é que Davi é alguém muito parecido conosco. Quando a gente destaca a vida de Paulo, Paulo é alguém muito superior. Depois da conversão dele a Cristo, a gente não percebe pecado em Paulo. Ele é alguém que se assemelhava demais a Cristo, né? Pedro também é alguém muito superior. Moisés também, Davi não. Davi, o texto bíblico não esconde os erros de Davi. Ele tem um encontro com Deus, mas na vida dele ele tem alguns tropeços. Por isso que eu digo, ele é muito parecido conosco. Ele é um santo, mas um santo humano, né? Porque nós também pecamos, nós também tropeçamos, ou eu estou falando só da minha pessoa? Tem alguém parecido aí com Davi também? Ou você é diferente? Então, a história de Davi é uma história muito mais correlacionada com a nossa, porque é um herói que teve enormes tropeços, mas todas as vezes que tropeçou, ele se volta para Deus, se volta para o Senhor e clama pela misericórdia do Deus Altíssimo. E a gente aprende muitas coisas de Davi, uma delas, que Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Você já abraçou a pessoa que está do seu lado? Quem sabe seu filho, seu esposo, dá um beijo nela. Estende a mão para o visitante que está do seu lado, isso. Beija seu irmão, a sua irmã. Hoje eu estou feliz, a minha filha Patrícia está comigo. Essa morena linda que puxou o pai. Oh, Deus, Deus é bom. Também estou com meu sobrinho querido, o Cristiano. Então, essa é uma manhã maravilhosa. Ok? Então, para a gente se aproximar da vida e da história de Davi, eu separei dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 4. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 4. O texto diz assim, olha: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo, aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Segundo Samuel, o outro texto, capítulo 8, versículo 14, me joga um pouquinho mais de retorno. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: e pôs guarnições em Edom, e em todo Edom pôs guarnições, e todos edomeus ficaram por servo de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Eu vou ler essa última parte do versículo, porque ela me toca, ela me encanta. Em algum momento eu já fiz referência a ela, mas eu vou repeti-la. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que Davi ia. Palavra do Senhor. Dos textos que narram a vida inicial de Davi, a gente é informado que lá no começo da sua carreira, da sua vida, Davi era um humilde pastor de ovelhas. Alguém que ficava sob o sol intenso e algumas vezes sobre a friagem da noite, tomando conta do rebanho do seu pai. Esta era a profissão de Davi lá no início, pastor de ovelhas. Ainda que algumas pessoas tentem romantizar a figura do pastor de ovelha no Antigo Testamento, vale destacar que ser pastor de ovelha no Antigo Testamento significava pertencer à classe social mais desprezada da sociedade de Israel. Para os egípcios, ser pastor de ovelha era algo destinado aos escravos. Então, era uma atividade sem valor econômico, claro. Repito, Davi, lá no início da sua carreira, da sua atividade, ele era um humilde pastor de ovelhas. Daí a gente pode concluir algumas coisas. Uma delas é que Davi, antes de ser rei, era um jovem que parecia que não possuía grandes atributos e que não chegaria muito longe. Nem o seu pai via tantos atributos nele. Só para vocês terem uma ideia, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé um rei para Israel, Davi não estava sentado à mesa. Ele não fora convidado. Jessé apresentou para o profeta seus filhos mais destacáveis e esqueceu de Davi. Até que então, por último, chegou Davi à mesa e aquele foi quem Deus escolheu. Mas a história nos mostra que esse rapaz, que a princípio não teria muito futuro ou não possuía muitos atributos, acaba se tornando o grande rei de Israel. Davi, historicamente ou teologicamente falando, é chamado do rei modelo. A importância de Davi é tão grande que, só para vocês terem uma ideia, os profetas posteriores, quando falaram sobre a vinda do Messias, se referiam ao Messias, ao reinado do Messias, e diziam que esse reinado seria semelhante ao reinado de Davi. E a pergunta é: como que alguém com um princípio inexpressivo se torna rei de Israel e rei modelo para toda a história do povo de Deus. O que ele tinha que encantou Deus? O que ele possuía que ele fez ir tão longe, alcançar patamares onde poucos personagens alcançaram? Davi era um homem especial. E nesse Dia dos Pais, eu gostaria que você, que é homem, está me ouvindo, refletisse sobre a história de Davi e comparasse a sua existência à dele. Deus quer te levar a patamares mais altos. Deus tem um propósito especial com a minha e a sua existência. Eu não sou um mero ponto no universo. Eu não sou uma coisa qualquer no universo, nem você. Nós temos a escolha do céu sobre a nossa vida. Você é alguém especial para o Pai. Amém, glória a Deus. Quando a gente fica sabendo que da história inicial de Davi, poucos atributos sobressaem e logo em seguida a gente se compara à escolha ou traz à memória a escolha de Deus sobre ele, a gente logo percebe de que Deus enxerga diferente de nós. Às vezes a gente se olha no espelho e não se vê alguém com muitas possibilidades. Às vezes as pessoas olham para nós, até nossos pais, olham para nós, esse não vai chegar longe. Deus olha assim e diz, esse tem um coração segundo o meu. Eu vou derramar bênção sobre a vida dele. Deus te escolheu. Então diga comigo, eu sou escolhido de Deus. Dá um sorriso para você mesmo, querido. Ah. Então, da vida de Davi, a gente percebe algumas características que o fizeram triunfar e chegar a patamares altíssimos. A primeira coisa que eu destacaria, dentre aquelas que eu já mencionei, é que Davi era portador de uma vontade incrível, uma crença de que poderia chegar mais longe. Vou repetir. Davi era portador de uma vontade incrível, de uma crença quase absoluta de que ele podia chegar mais longe. E alguns relatos bíblicos nos remetem a essa ideia. Quando ele vai encarar Davi, perdoe-me, vai encarar Golias, a gente percebe que aquele rapaz que se prontifica para lutar contra aquele grande gladiador filisteu não se achava alguém qualquer. Ao contrário, percebendo a grande oportunidade, Davi se lança impetuosamente nas mãos de Deus e se prontifica para lutar contra Golias. Ele entendia, esta é minha oportunidade. Chegou aos ouvidos de Davi que o rei Saul havia preparado uma recompensa especial para aquele que vencesse Golias. Caso você não saiba, a Israel estava vivendo uma pendenga grande com os filisteus. Naquele exato momento, o exército filisteu estava cercando o povo de Israel e um enorme gladiador e lutador chamado Golias estava afrontando a honra dos israelitas e a honra de Deus. E Davi chega naquele exato momento para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. E ele fica perplexo em ver um grande filisteu proferindo palavras de maldição contra Israel e contra o Deus absoluto, e ninguém fazia nada. Davi conhecia Deus e sabia que quando confiamos em Deus, podem vir cavalos, podem vir exército, nada segura um adorador, nada prende um filho, uma filha de Deus. Deus é conosco. Deus caminha ao nosso lado, Deus está a seu lado. Impetuosamente, ele se coloca à disposição. E ele ficou mais ainda animado quando soube da recompensa. O texto bíblico diz assim, o homem, pois, que matar Golias, o rei, acumulará de grande riqueza. Davi pensou, chegou a minha vez. Não vou ser pobre o resto da vida. Você é rico. E aí ele ficou sabendo de algo ainda mais gostoso. O rei tinha uma filha linda. E aí Ele ouviu, o rei vai dar a mão da sua filha. Davi pensou, essa eu não largo nem por nada. Ah, esse morango não é um morango do amor, não, viu? Ah, esse morango ninguém tira de mim. E aí a recompensa continua. E alguém disse para ele, e fará livre a sua casa, a casa do seu pai, de impostos em Israel. Esta é minha vez. Ele acreditava que podia chegar mais longe. Ele confiava e tinha vontade de mudar a sua história. Preste bem atenção. Algumas pessoas afirmam assim, pastor, eu sou um qualquer. Meu pai e meus avós eram pobres, está destinado para mim um caminho de pobreza e de dificuldades. Não, querido, você pode dar a volta por cima. Você pode mudar a sua história, mas você tem que querer. Você tem que, às vezes, levantar cedo, dormir tarde, estudar. Eu me refiro agora a você jovem que está me ouvindo. Ah, eu vou ficar só namorando, vou ficar só na igreja, não quero me preocupar com o meu futuro. Meu querido irmão, Deus quer te usar tremendamente e Ele precisa que você se capacite para que você se torne um instrumento maravilhoso, afiado nas mãos dEle. Domine os espaços da sociedade, se coloque à disposição de Deus, você pode chegar mais longe. Amém? Segunda grande característica, a gente pode pensar da vida de Davi, e essas características estão entrelaçadas uma à outra, é a forte confiança em suas possibilidades. E eu diria que aí está o segredo de Davi, e explica o porquê que ele chegou tão longe. Ele se enxergava diferente do que as pessoas o enxergavam. As pessoas olhavam para ele e viam como pequeno Davi. A descrição de Davi, quando é comparada à descrição dos atributos de Saul, que foi o primeiro rei, são minúsculas. Davi é descrito como alguém gentil, com mãos suaves, alguém que tocava instrumento e conduzia as ovelhas e bois, de corpo franzino, tanto é que quando ele parte para a batalha, Saul disse para ele, vista essa armadura. E Davi não conseguiu ficar de pé com a armadura. Deram para ele uma lança. E o peso da lança era tão grande que ele também não conseguiu ficar com aquela lança. Ele não tinha estrutura para ser um grande guerreiro, mas ele se via de forma diferente. Aí está um segredo de alguém que quer triunfar. Se enxergue como uma pessoa cheia de possibilidades. Você crê e serve a um Deus Todo-Poderoso. Não há portas fechadas para Ele. O livro de Apocalipse descreve o seguinte, Deus é aquele que fecha a porta e quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. Caramba, e você está com medo dos seus inimigos? Olhe para a cruz, o seu Deus venceu a morte. Você não vai dar glória a Deus, não? Você não vai aplaudir Deus, você está com frio? Diga glória a Deus, você não está aplaudindo o pregador, você está aplaudindo, glorificando a Deus. Diga glória a Deus, querido. Eu sei que bater palma aqui no frio, em Petrópolis, é sempre um desafio, né? Às vezes eu quero bater palma e minha mão está doendo, né? Tamanho frio, mas não deixe que nada roube as suas palmas. Voltando a Davi, ele acreditava que podia ultrapassar as grandes obstáculos, as grandes barreiras. Diante de Golias, que era enorme, Davi disse, eu posso vencer. Ele tinha forte confiança na sua capacidade pessoal. Como eu já citei, há dezenas de cenas, ou algumas cenas, que revelam essa capacidade, essa declaração interna de que ele se sentia alguém diferente da forma como as pessoas o viam. Quando ele vê Davi, quando ele vê Golias, ele diz para Golias: tu vens a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E ele olha para Golias e diz: hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça e eu darei o seu corpo aos animais, às aves do céu. Confiança em si mesma é fundamental para quem quer ir mais longe. Sem autoconfiança, tudo se torna difícil demais ou até mesmo impossível. Dos meus pais, do meu pai em especial, eu recebi essa ideia de que nada seria difícil demasiadamente, que com um pouco de esforço, e às vezes com um enorme esforço, eu podia vencer os obstáculos. A minha mãe me ensinou, desde cedo, de que eu poderia chegar mais longe, que ainda que fosse negro, eu poderia triunfar nessa sociedade, marcada por uma cor específica. Há lugar para você, porque Deus lhe colocou para triunfar. Não importa a sua origem, não importa o seu sobrenome, você é filho, filha de Deus. Amém, glória a Deus. Vocês sabem que eu já falei que a partir do momento que eu me tornei pastor dessa igreja, a Igreja Imperial, eu me tornei Marco Antônio de Oliveira Bragança. Oliveira Bragança, qual é o nome dele? Oliange Bragança. Até esqueci meu sobrenome. Ah, alguém me perguntou, um dos colegas, aí, Marcão, como é que está lá? Não, eu sou, meu bisavô era amigo de Dom Pedro. Mas além de Orleans de Bragança, eu tenho lá no final de Jesus, e aí faz toda a diferença. Amém, você é de Jesus. Repita comigo: eu sou de Jesus. Amém. Carioca vai dizer: eu sou de Jesus. Mas fala como pernambucana: você é de Jesus. Glória a Deus. O crente autoconfiante não dá trabalho a Deus diante do obstáculo. O crente autoconfiante diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto final. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto final. Nada pode deter um crente que confia plenamente em Cristo. Davi era autoconfiante. Ele tinha tudo, a princípio, humanamente falando, para perder a batalha contra Golias. Mas uma força especial, divina, o nutria, lhe dava força, o fazia ir à frente. Ele confiava nas suas possibilidades, confiava em Deus. E eu quero dizer, a autoconfiança é um dos elementos que mais se destaca na personalidade daquelas pessoas que mais prosperam. Você precisa acreditar em você mesmo e agir. Vou repetir: acredite em você mesmo e tome uma atitude e vá à frente. Deus está contigo. Não adianta ter apenas autoconfiança ou acreditar em si mesmo. Você precisa agir, partir para cima do seu inimigo, a encarar aquele obstáculo e seguir em frente. Eu tenho muitas habilidades. Tenho algumas deficiências, algumas pequenas dificuldades de aprendizagem, muito pouco. Na vida, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Adorava matemática, adorava química, tabela periódica. Para mim, era como um almoço regado com muita sobremesa. Que exagero, o pastor está hiperbólico aí, né? Tudo bem, alguém pode até amar a tabela periódica, mas dizer que a física é um pudim, falar mal do Raul aqui, né? Um pudim de leite gelado também já é demais, não é verdade? Mas naqueles elementos que para mim é mais difícil, eu não desisti ainda de aprender. Não importa a idade, eu vou aprender. Aprendi que eu tenho que ter persistência. Longanimidade. Longanimidade é longo ânimo. Falaram para você parar, não vai mais a partir de diante. Eu não aceito esse negócio. Eu posso caminhar e ir mais longe. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Diga para você mesmo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A autoconfiança é o combustível que nos leva para o sucesso. Você está entendendo por que, que Davi chegou a um patamar tão longe, se torna, sai de mero pastor de ovelhas e se torna o rei modelo, o rei de Israel? Há uma terceira característica, como eu falei, entrelaçada em todas as que eu disse ou citei aqui nessa manhã. Davi era determinado, Davi era ousado. E essa é uma característica importante de ser ressaltada. Há dois episódios da vida dele que merecem ser trazidos à nossa memória. Quando Saul o interroga, ele, em algum momento ele disse para Saul: rei, não fique triste, eu posso ir à luta. Saul olhou para ele, viu ele como alguém baixinho, com poucos músculos. Ele falou: você não pode, meu filho. Aí Davi trouxe a mente de Saul, trouxe a consciência de Saul, dois episódios. E ele disse assim: meu rei, às vezes um urso e um leão se levantavam contra o rebanho do meu pai. E sabe o que eu fazia? Matei o urso e matei o leão. Parece até conversa de pescador. Caramba! Saul olhou para aquele rapaz, sim. Uma vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, aquilo que é colocado em nossas mãos, você não pode abrir mão de vigiar, não pode abrir mão de tomar conta daquilo. Não abra mão daquilo que Deus colocou e confiou a você. E ele disse: veio um urso. Eu peguei o urso com minhas mãos e o matei. Também veio um leão. E eu também o matei. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Aí Saul olha para Davi, fica extremamente perplexo e diz para ele: vai e o Senhor seja contigo. Como é que se para alguém tão ousado? Como é que se detém alguém que confia de uma forma tão grande em Deus e em si mesmo? Nada consegue parar esse tipo de pessoas. Às vezes, você ficou parado porque esqueceu de alimentar a determinação. Na vida, as coisas não são fáceis. Para alguns é mais fácil. Mas para quem, desde cedo, vem de uma família mais pobre, as coisas podem ser mais difíceis. Mas lembre, não importa a sua idade, não importa a sua condição física, você está vivo, você ainda pode viver os seus sonhos. Amém, glória a Deus. Estava conversando com uma jovem, uma antiga ovelha da igreja, uma das igrejas que eu pastoreei. Há 35 anos eu não vi essa menina. Ela é amiga no meu Face e recentemente ela me ligou. O seu pai veio a falecer e ela: pastor, eu preciso conversar com alguém de confiança. E ela era jovem enquanto eu pastoreava a igreja dela. E ela então se abriu. E houve uma palavra da boca dela que eu a repreendi. Ela disse: pastor, eu não tenho mais como refazer a minha vida. Eu entreguei a minha vida inteira para os meus pais e eu imaginei estar conversando com alguém de 100 anos. Um discurso desse. Não tenho mais vida. Eu parei ela, eu não vou citar o nome, vou mudar o nome dela. Eu a parei e disse assim: Leandra, que idade você tem? E ela falou assim: pastor, já estou muito velha. E eu falei: caramba, eu sou mais velho do que ela. Alguns anos bem mais velho. E ela estava se considerando velha. Eu falei: eu sou Matusalém. Eu sou Matusalém. E eu falei: mas que idade? Ela me enrolou: pastor, já estou velha, estou com 53 anos. Pô, alguém com 53 anos se enxerga dessa forma, não vai chegar a lugar nenhum. Eu disse para ela: você tem um Deus Todo-Poderoso, você pode casar, você pode ter uma família. Não, pastor, só me resta aposentar. Jesus Cristo. Eu não quero me aposentar. Eu quero trabalhar enquanto tiver fôlego e vida. Não da forma como eu trabalho hoje, mas eu quero continuar trabalhando. Eu não vou morrer parado, vou morrer tentando se eu tiver que morrer. Amém, glória a Deus. Quando o anjo vir me buscar, ele vai ter que cansar e me procurar. Vai ter que saber onde está meu pastor. Ah, está numa visita, está em tal lugar, tá, não vai ter que ir atrás de mim. Porque se for na minha casa, na minha cadeira, não vai me encontrar, que eu não sou bobo. Estou fazendo a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Determinação ousada foi o que levou Davi a se prontificar contra Golias e a vencê-lo. Mas há uma última característica na vida de Davi e que justifica o porquê que ele se torna o rei modelo. Davi tinha consciência plena de que tudo que ele havia conquistado fora pura graça e bondade de Deus. Vou repetir, porque é lindo. Essa característica de Davi o diferencia dos outros reis e outros personagens. Ele era grato e fiel a Deus. Davi tinha consciência plena de que tudo que havia conquistado fora pura graça e bondade de Deus. No Salmo 124 está escrito: se o Senhor não estivesse a meu lado, ora, diga Israel, já teria sido presa fácil dos meus inimigos, se o Senhor não estivesse comigo. Em algum momento ele vai dizer assim: olha, na minha angústia invoquei o Senhor, sim, a meu Deus clamei, e lá do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou ao seu ouvido. Gratidão. Você precisa ter autoconfiança, você precisa ter determinação, você precisa se prontificar, mas lembre, a força do homem pode algumas coisas, mas em algum momento ela se esvai. Mas os que confiam no Senhor são como o quê? Monte Sião que não se abala. São como águias que alcançam as alturas. Lembra daquele cântico antigo do nosso hino? Os que confiam no Senhor. Vou parar porque eu vou desafinar. Brasileiro desafina até no parabéns, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, voam com asas e alcançam as alturas, não se cansarão, não se fadigarão, porque o Senhor está do nosso lado. Davi era grato e ele estava consciente de que Deus havia dado tantas oportunidades a ele, porque Deus tinha projeto na vida dele. Ele se entendia alguém que fazia parte de um grande projeto divino para Israel, de que ele era comissionado por uma grande tarefa, e ele não podia deixar de fazer o que Deus havia colocado. Eu quero insistir, eu não me vejo como um ponto isolado no universo, eu faço parte de um enorme propósito de Deus. Eu não sou um mero pastor, eu sou pastor da casa do Senhor, a minha posição é chave. A sua posição que você ocupa é chave no reino de Deus. Não abra mão da sua posição. Deus precisa que você permaneça fiel a Ele, orando, invocando, para que os anjos batalhem e ganhem as vitórias, batalhas e as guerras que nós temos pela frente. Deus tem propósito na minha existência, na sua existência. Repita comigo: Deus tem propósito na minha existência. Toca no seu coração e diga: Deus tem propósito com você. Então não se ache um qualquer, uma pessoa sem valor. Se você parar de orar, vai ter um buraco lá no reino dos céus. Se você parar de evangelizar, algumas pessoas vão para o inferno porque não ouviram falar de Jesus através da sua boca. Você está numa posição importante do reino de Deus. Então, não abra mão da sua posição. Davi tinha consciência do propósito de Deus. E uma outra coisa, ele sabia honrar a Deus. E essa é uma característica linda. Não há nenhuma oferta dada por Davi que seja considerada normal. Ele era exagerado na adoração, exagerado no bom sentido. Ele sempre dava o máximo para Deus. Como Deus não vai abençoar um filho que sempre te dá o máximo, que sempre te coloca inteiramente às mãos de Deus? Ah, eu estou consciente de que eu não mereci estar no lugar onde eu estou. Eu estou no altar de Deus. Lembra-me quando eu fui chamado por Deus, eu tentei negociar com Deus, eu falei: Deus, eu posso ser um bom ecônomo. Nós tínhamos esse elemento, é dinossauro, que não temos mais, né? O ecônomo. Eu falei: eu posso ser ecônomo. E aí eu vi que Deus não te dobrou, aí eu tentei jogar uma cartada maior. Eu falei: Deus, eu disponho a ser galego. Você se lembra do galego nosso? É auxiliar imediato do pastor, eu me coloco. E aí Deus falou: não, eu quero você lá na frente. Eu estou consciente que foi tudo pela graça de Deus. Davi olhava para si mesmo, se via um vencedor e dizia: a minha história é cheia de vitória, porque Deus se colocou ao meu lado. Então, querido, se você quer ter uma história, quer ser um pai semelhante a Davi, está na hora de você tomar algumas atitudes e executá-las. Os passos já foram dados. Se volte para Deus. Se veja como alguém cheio de possibilidades. Mas lembre-se, para alcançar os seus mais importantes sonhos, você precisa acreditar e agir. Pode até cair pão do céu, mas excepcionalidade. Maná é excepcionalidade. Diga comigo, maná do céu é excepcionalidade. Você tem que acordar cedo, ir para a batalha e buscar o teu pão. E Deus vai abençoar a força das suas mãos. Amém? Maná é excepcionalidade. Tem crente que não faz nada, não quer trabalhar e diz: Deus vai mandar um maná do céu. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa quem não quer trabalhar. Deus abençoa nossas mãos e faça com que o nosso fruto seja maravilhoso. Mas faça a sua parte. Amém? Tem gente que quer perder barriga, eu me refiro agora aos homens. As mulheres não, sempre são bonitas. Os homens, nós homens, somos acompanhados por montanhas de época em época. As montanhas tentam nos seguir. Alguns. Petrópolis tem tudo a ver com a fisionomia de alguns homens. As montanhas querem nos seguir. No decorrer dos anos, algumas montanhas ficam maiores, né? Lembre-se, se você quer perder barriga, você tem que tomar uma decisão. Amém? E você já sabe qual é. E não vem me dizer: pastor, amanhã eu vou para a academia. Deixa ser papo furado. Porque eu estou falando isso há mais de 6 meses. E agora eu estou com uma desculpa maravilhosa. A minha fisioterapeuta ainda não liberou. A última vez ela disse: seu Marco, você já voltou para a academia? Vamos falar sobre outro assunto? Voltou para o Pilates, eu falei: não estou entendendo, estou com o ouvido meio fechado. Lembre-se, Deus quer impactar esse mundo através da sua vida. O caminho poderá ser de pedra, mas o final será maravilhoso. Lembre-se, diga como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você poderia ficar de pé num salto só, mesmo que você esteja com dor? Levante, levante com vontade. Oh, glória a Deus. Deus olha para um crente corajoso e diz: é desse tipo de crente que eu gosto. Pai, Deus te quer como uma grande referência para o seu filho. Vamos dizer no 3, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo querido, especial da minha esposa. Em todo papel que ela tem nas mãos, ela escreve lá: tudo posso naquele que me fortalece. Se vai ao restaurante e encontra uma caneta, ela escreve lá: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. O 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, bem bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai jogar a toalha? Vai desistir porque está difícil? Golias é assustador. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está atrás de você. É o leão da tribo de Judá. A ele toda a honra, toda a glória. Todo louvor eternamente. A Jesus Cristo, Filho de Deus. A Jesus, o Filho de Deus. Aplauda toda a honra, toda a glória. Mas aplauda bonito, adorando. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. Enquanto nós cantamos, eu quero orar por você. Não sei quais são as lutas que você está enfrentando. Pode ser enorme. E a semana, o corpo pastoral esteve fazendo várias visitas, e uma visita especial foi feita no CTI, de um hospital nosso. Lá estava uma pessoa que havia passado por 6 horas de cirurgia. A vida dela, a partir de agora, terá algumas limitações. Esperava encontrar alguém abatido. Unhas bem feitas, cabelo bem arrumado, olhos bem abertos. Pastor, Deus é bom. O que falar a não ser concordar e dizer: Deus é bom. Não importa o que eu tenho pela frente, não importa o caminho que eu vou andar, não importa, é que Ele está ao meu lado. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você quer oração, quer colocar sua família, seus filhos, tem algum pedido enquanto nós cantamos, ainda me resta 5 minutos, eu quero orar por você aqui no altar. Venha.